Quando o acobate, cê vai pro banheiro e me liga, dizendo assim, oi vida. Minha cama sabe o que cê quer, beijinho do pescoço ao pé. Cê foge pra fazer comigo aquele love escondido. Sabe por quê? Cê trai a farra e vai comigo pro motel. É que eu sou doce, doce, doce feito mel. É que eu sou doce, doce, doce feito mel. Sabe por quê? Cê trai a farra e vai comigo pro motel. É que eu sou doce, doce, sou doce, doce, doce feito mel. A minha cama é seu pedacinho do céu. Ou não, mel. Ai, vida, Anitta. Minha cama sabe o que cê quer, beijinho do pescoço ao pé. Cê foge pra fazer comigo aquele love escondido. Sabe por quê? Cê trai sou doce, doce, doce feito mel. É que eu sou doce, doce, doce.